605 com a informação Juliette para autorização em Cota Galeão. Maybe 125 decimal 45. 3-1-1-0-5, confirme o São Miguel no silêncio. Autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Autorização de direita, via índice, 0-0-0, sobre 1-1-9-5, máquina 0-9-5. Dado TAC, já considero marca 1-1-8-9-5-0-8, contando a experiência. Autorizado 200, vitória da conquista da coluna da 10 com curva direita, nossa saída é Argo. Após Argo DCT, o controle de saída 208, quanto o transponder 5150, 3352211. Chamará quando, obrigado. Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360, via São Celsius, 10, Esmaça, direto ao Anfison, direto para os assistentes. Pessoal, recepção no 0, primeiro, as direitas, e 260, subidas a El, laser, ações unidas, direto 3. Continua em 1, 2, 0, 2, 2, 1, 5, 1, 5, 0. Autorizado Galeão, 360, Upper Zulu, 10, Esmap, Lúvito, Barbacena. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, 1208, controle, 5140, transponder, gol, 1605. Reportar a conta pronto, obrigado. Comandou o Mike Bravianque, nivelado 180. Mike Bravianque, sempre mantendo a escuta do controle. Bravianque, manterá a escuta do controle. Controle, Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei do 2223, contato radar, saída árvore, sub, mantenha nível de voo 260. 260, 2223, na árvore. Salvador, 582, informação Juliette, bom dia. Web 5826, ação identificação, autorizada a chegada a Mare, desça para o nível de voo 060. Confirma, Salvador, para o 5826. Web 5826, ação identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 050. 050-5826, pode voar direto na prova de táxi? Web 5826, mantenha a chegada. Mantenha a chegada para o 050. Controle de voo, quando 072, muito boa, bom dia, centro de informação direto. Gol 1072, ação de indicação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 070. Autorizada a chegada a mar, descendo para o 070, 072. Para o táxi, o Xenar 6312, com 118 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Natal. 225, chame Centro Recife, 12085, alterna 12545. Oceana 6225, na escuta? Positivo, 1685, 2545, 3663, contato radar, saída da EL, sobre mantendo nível de voo 340. 340, TRIP 5345, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, TRIP 5345, obrigado, boa. Salve, Salvador, muito bom dia. TAM 3859, ciente informação, quilo. Pronto, senhor, prossiga. Fomos autorizados, nível 360, conforme plano, via Perzulu 21, decolando da 10, curva direita, perfil da Arbor Elefa, com o controle 1208, o transponder é o 5147. Remota 12, reportaremos prontos para puxa, saneamento 3850. Patango Mike para Bianchi, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. Mike para Bianchi, copiou? Papatango, Mike Bravianchi na escuta do controle. Do 9131, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, Oceana 6311, desça para 4000 pés, ajusta no 018. 4000 no 018, Oceana 6311. Controle Salvador, Índia November Alpha, 1 milha de Paris. Índia November Alpha, ciente, vai na proa da rotatória, reporte visual com campo. Rotatória, visual com campo, reportará, Índia November Alpha. Papatango, Mike Bravian, aqui na escuta. Passarei do 2223, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. Passarei 2223, vai chamar 1288-1260? Afirmo, passarei do 2223. Boa. A minha 309, pode prosseguir na visita. Controle, Oceanair 6312. Oceanair 6311, desça para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado final ILS, e reporte estabilizado no localizador. 2000 ILS, fuso estabilizado, 6311. Oceanair 6312, contato radar, saída pouca, sub e mantém a nível de voo 350. 350, 6312. Índia November Alpha, chame torre 1895. 1895. Aguenta para o Mike Bravianchi. Papatango Mike Bravianchi, chame centro Recife 1251, alterna 133-25. 1325, 1325. Atingir o 50 Web 57826. Ciente, Web 5826. Autorizado o procedimento 5826. Aguarde, Web 5826. Web 5826, desça para 3000 pés, ajuste no 098. 3018, voa 2000. Voo no 072, desça para o nível de voo 050. Back acionamento para 3304 no 04. Autorizado ILS 10, Oceanair 6311. Oceanair 6311, complete final, chame torre 11895. 8895, 6311. Após o gol inicia, chama ataque, só 3304. Localizado final ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2018 é semana final, 27575826. TAM 3663, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. Recife 251-3325 da 3663. Porque Luiz, que ciente, mantém as condições visuais, vou ir na proa da rotatória, reporte visual com campo. Gol 1072, desça para 3.000 pés, ajuste 1098. 3.000 pés, 1098, 1072. Localizador Web 5826. Web 5826, complete a final, chame torre 1895. 295, solo gol 1605 com 169 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alterna Campinas, pronto para o táxi. Gol 1072, desça para 2.000 pés, ajuste 1098, autorizado final ILS, X-ray, reporte estabilizando localizador. 2.000 pés, 18, X-ray, autorizado, reporte estabilizado, 1072. Oceana é 6312, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 6312, boa. Plantei posição na Juliette, chamei a 3, 9. Complete a final, chame torre 1895. 1895, vou no 072, boa. Papatango, Bravo, que Luiz, que chame torre 1895. Alô, Salvador, bom dia, Web 5826, está livre. 75826. B5221 está acionado para o táxi, estamos com 45 a bordo, 4 horas, Salvador Alberto. Para o táxi da 3604, 139 a bordo, autonomia de 4h45, alterna com. Salvador, muito boa. Bom dia, Gol 0-7-2, chegou? Alfa Juliette 01, no Gol 0-7-2. Solo, era 63-259, puxa, acionamento na remota 12. controle Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar, saída Arbor, subiu até nível de voo 380. Atenção 380, TAM 3304. Para o táxi, o TAM 3859 com 157 a bordo, 4h15, 4h20 de autonomia Campinas. Japá de Índia, ponto de espera 2895, 1018, obrigado, bom dia. 25. 2 segundos, 3325, 605. Olá.